três vezes. Tem brindes exclusivos e ele ainda aceita o programa Gás do Povo do Governo. Aí sim, vantagem demais. E como pede? Ô, comadre de Deus, anota aí o WhatsApp. 99356-2030. Repetindo, 99356-2030. E entrega todo dia? Todo dia. Das 6h30 da manhã às 6h30 da noite. Domingo, feriado, dia santo, sem falhar. E fica onde mesmo? No posto Frotas, rua Doutor Manuel Joaquim, número 1000. Mas olha, comadre, nem precisa sair de casa, viu? Bom demais. Segue também no Instagram, @FrotasGás. Frotas Gás, de Santana do Acaraú. O gás certo, na hora certa, pro seu dia a dia. O gás! Metalúrgica Welder. Fabricamos portões de ferros dos mais diversos modelos: colonial, estrelinha, chapa lisa, chapa articulada, lambril, portões para casa, garagem, ponto comercial, fazenda, varandas para seu apartamento e estrutura de ferro em geral. Estamos localizados na rua João Arcanjo de Maria, próximo à subida da ponte do rio Acaraú. Organização Welder Arcanjo. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande Olavo Bilac, abordou na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender meu sítio que o senhor tão bem conhece. Será que o ilustre poderia redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. Cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila nas tardes, na varanda. Meses depois, topa o poeta com um homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse-lhe o homem. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha. Criar e anunciar é tudo. Sinapro Ceará. De segunda a sexta, às 16h, Conexão Forró com Júlio César. A sua rádio. A sua companhia. O tempo todo com você. Musical FM. Meio-dia. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da rede Bodega Sat, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Bodega, um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, atualizou geral! E aí, gostaram da nossa nova abertura? Pois é, eu falei que ia vir coisa nova esse ano, agora a gente cumpriu com a palavra. Afinal de contas, você merece melhor e é por isso que estamos aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também com o nosso programa. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Olha quem tá de volta aqui na nossa bodega, saltitando ao som de Madonna e trazendo as notícias que vão mudar o seu dia. José Loyola Filho, o rei da procrastinação. Vamos falar ainda dessa onda de produtos sabor original. Será se é só marketing ou realmente tudo está voltando? Vamos ter também os pedidos do povo, uma playlist especial pro Dia da Mulher, mulheres todas lindas, inclusive, e a sua participação mais do que importante no nosso Bodega Zap. Alô, Mr. Abraham! 60 novas vinhetas. O senhor trabalhou pra Muzenga, hein? Mas diga lá pra gente rapidinho qual é o nosso zap pro povo poder participar, por favor. DDD 89 999927022. Vai lançar! Se você já sabe meu texto de cor e salteado, não seja um ouvinte silencioso. A locução, roteiro, seleção musical são meus e a José Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira e a participação de Pablo César no quadro do José Loyola Filho, hoje diretamente da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um homem ia saindo da padaria com uma sacola quando passa por um bêbado andando torto no meio da rua. O bebum, já no seu 200º copo, diz ao homem: Olha, se eu fosse você, eu não passava por aí não, hein? O homem balança a cabeça como quem diz: esse bebo aí tá doido, e segue o caminho. 5 segundos depois, o bebum gritava de novo: Ei, não vai por aí não. O homem se finge de surdo e continua pela mesma rua por onde sempre costumava andar. De longe, o bebum ainda grita uma última vez: Ei, não vai por aí não, eu tô dizendo. E o cara, já chateado, esbraveja: vai cuidar da tua vida, bebo véi, filho da mãe, vai encher o saco de outro. Não deu outra. Assim que o cara se virou, um cachorro avançou em cima da sacola de pão, correu rumo à calçada, assustou uma senhora, que derrubou um copo, que espantou um gato, que pulou pro meio da rua, passando na frente de um motoqueiro, que foi tentar desviar e acabou derrubando o portão de um criatório de abelhas, liberando um enxame feroz de abelhas por toda a vizinhança. Moral da história: muitas vezes, o conselho que soa chato e renitente é aquele que pode te livrar da desgraça. Abra bem os ouvidos. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, aqui já está no ar. AM, FM, ondas curtas, web, sinal de fumaça. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a parte musical da nossa bodega velha de guerra. Dia 8 é o dia delas, Dia Internacional da Mulher, mulheres todas lindas. E nós aqui, como já é tradição, todo santo ano a gente toca sempre a mesma música do Neguinho da Beija-Flor, em homenagem às mulheres de todo o Brasil. Então vamos começar a nossa parte musical com este sucessaço. Depois eu vou trazer Carlos Gonzaga, saudoso, rendendo uma homenagem também a outro cantor que nos deixou recentemente, Neil Sedaka, ele que foi o compositor original da música Oh, Quero. Pois é, então vamos trazer essa música, esse sucesso dos anos 60 na versão de Carlos Gonzaga. Depois eu trago Forrozão Menina Faceira, Mordida de Amor, versão da banda Yahoo. É a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música, mais do que nunca, um programa pra velhos de todas as idades, tudo novo, mas sempre o nosso jeitinho, daquele jeito que você já conhece, junto com você. Então aumente o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, não sofrer um acidente doméstico e depois vir processar a gente porque a gente não tem dinheiro pra pagar. E vem curtir com a gente, já que eu volto. Olha a mulherada aí, gente. Mulher. A mulher é a mulher. A mulher é a mulher. A mulher é a mulher. A mulher é a mulher.